Alex é um jovem delinquente que mora com seus pais num mundo de caos. Pete, George e Tosco são amigos frequentes, que ajudam a espalhar nas ruas todo tipo de mal. Bem-vindos ao LivroCast 45, meu nome é Marcelo Zaniolo. Então, o que é que vai ser, hein? Eu sou o Guilherme Calel e o homem é bom por natureza, é a sociedade que o corrompe. Oh. Eu sou o Leno Petrelli e viva la revolution. Deixa eu pensar, cara, se eu entendi essa frase. Addicts, porra. Addicts. Banda. Ah, blá, blá, Addicts blá. É uma banda que tem o visual dos caras do Laranja Mecânica e a música mais conhecida deles é Viva la Revolution. Conheço a banda, eu fiquei perdido aqui, velho. Por isso que eu falei, quem entender ia, vai dar risada. Mas valeu por explicar. Olha a dica aí de trilha sonora do podcast já. É, subiu agora aqui a música já, pra gente saber do que a gente tá falando, né? Eu sou o Diego Locou e abre aspas. Ok, ok, piriri pororó, fecha aspas. Cara, é muito legal isso. Eu achei que a gente não fosse falar sobre isso no livro, mas é bem bacana isso. Cara, essa é a melhor frase do Tosco. E somos nós que vamos acompanhar você por essa viagem ao mundo da literatura. Hoje falaremos de um verdadeiro clássico, de um daqueles títulos que fazem sucesso não só por causa do livro em si, mas que extrapolam sua mídia, viram filme, marcam o público e são até hoje referenciados. Falaremos do livro Laranja Mecânica de Anthony Burgess, que depois foi adaptado e eternizado nos cinemas pelo Stanley Kubrick, né? Mas então, pra gravar esse episódio horror show com um pouco da boa e velha ultraviolência, estamos aqui com meus drugs. É diretamente do Aventura Cast pela segunda vez aqui com a gente, Guilherme Calel, seja muito bem-vindo. Olá, pessoal, isso aí, voltei. Você que não gostou da minha participação no JPC Cast, eu voltei, só pra você ficar triste. Tamo aí pra falar sobre... Tamo aí pra falar sobre essa obra que no começo eu achei que tava lendo com o português de Portugal. Cara, mas todo mundo gostou da participação, cara. Fica tranquilo que choveu comentários positivos. É, do tipo, ok, ok, pedi pra... O estreante do dia, diretamente do podcast Área Freak, cria nossa, a gente pode dizer assim, né, Leno? Sem dúvida. Bem-vindo, cara. As portas do Livrocast estão abertas pra ti. Fico muito feliz com o convite, cara. Eu tenho vocês aí do Locotopia como padrinhos nossos lá. Quem ouvir aqueles podcasts sobre Game of Thrones que a gente fez, que, por sinal, foram péssimos, porque a gente vai entender o que eu tô falando. Que até hoje estão me devendo um final, né? Mas tudo bem. Pois é. Que nem o George Martin, né? Também tá devendo um final do Game of Thrones. É isso aí, gente. A gente, quando ele lançar o último livro, a gente lança o último podcast. É, então... Bom, espera sentado. E fica aqui, lógico, o Calel leu o livro, ele viu o filme, ele é fã do diretor, eu acho, também, né, Calel? Sim, eu sou muito fã do Kubrick, adoro toda a obra dele. E foi, tipo, bacana ler o livro, né, que inspirou um dos meus filmes preferidos. É, foi bem produtivo. Uma nota rápida, tu gostou do livro? Cara, até onde eu li, putz, supimpa, cara, eu achei... Supimpa. Supimpa. Não, beleza, é porque assim, eu lembro... É que eu não lembrei outra palavra positiva no livro, eu falei supimpa. não tá no livro, acho, mas ok. Supimpa, que de acordo com o glossário, que significa muito bacana. Exatamente. É que eu tava falando ali, cara, quando eu coloquei na pauta Laranja Mecânica, o Oleno veio falar comigo que se eu não chamasse ele nunca ia me perdoar. Acho justo. Tu lembra disso, Oleno? Lembro, faz tempo já. Então você acaba de receber das minhas mãos, cara, a faixa de especialista do episódio. Fudeu. faça bom uso dela, por favor. Atrás da faixa tá escrito assim, ó, alvará para falar merdas. Mas então, hoje vamos descobrir quem é Anthony Burgess, do que trata esse livro, o que levou ele a escrever esse título, filme, personagens, interpretações e muito mais. Logo depois do comunicado. Seu Diego, o senhor continua com aquele seu tratado de fidelidade ao LivroCast? É mais ou menos por aí, quase um eunuco. Quase um eunuco. Cara, pois eu não. É, sabe o Fantástico da Rede Globo? Ouvi falar. Ouviu falar? Acompanha isso? Não. Não acompanha. Mas o que acontece, cara, se eu participar de 3 episódios de um mesmo podcast, numa mesma quinzena? Ganho parabéns, eu faço isso no LivroCast de 3 episódios. Eu zerei, cara, participei de muita coisa. Deixa eu compartilhar com o ouvinte aqui só o que eu participei essa semana, uhum. Esse mês, na verdade, né? Eu participei do Cabuloso Cast 93, lá com com o Cien e com a Priscila Rubia, falando sobre o tema O Livro é Bom e o Filme Também. Então a gente falou, cada um, se não me engano, 5 livros bons e filmes bons, adaptações boas, né? Então, que obra tão boa em livro quanto em filme, no cinema. E depois eu fiz meu hat-trick, né? Como se chama esses 3 gols no mesmo podcast, na mesma partida, no caso, lá no 30 Minutos, cara, do Vilto Reis. Opa! Participei do 30 Minutos 40, falando sobre nossas trilogias favoritas. Então, se você quiser saber qual é a trilogia que eu mais gosto, ouça. Não é surpresa pra quem acompanha o LivroCast, mas talvez seja uma surpresa pra descobrir que é uma trilogia, né? Enfim, ouça e você descobre do que eu estou falando. Participei do 30 Minutos 42, falando sobre O Guia do Mochileiro das Galáxias, nosso saudoso Douglas Adams. E eu participei, por fim, Diego, e querido ouvinte, né, que já se perdeu nesse início de comunicados, do 30 Minutos 43, Deus Ex Machina e Outras Formas de Estragar um Livro. Olha que bacana, Marcelo. E se você ouviu lá e não gostou, não sei porque está ouvindo aqui também. Né? Ai, cara, só entendedores entenderão. Eu acho que esse comentário é bem direcionado e não precisa citar nome. Se você não entendeu, clique no link aqui embaixo e lê os comentários do site lá que você vai entender, eu acho. Mas então, participei de bastante coisa. Depois de ouvir o episódio de hoje, você tem vários programas de literatura bacanas para ouvir. Diego, como que o ouvinte faz para levar um pedaço do Locotopia ou do LivroCast para casa? Basta acessar loja.locotopia.com.br ou clicar em loja no menu. Canecas criativas, bonitas, vários modelos, qualidade, tudo que você já sabe. Exatamente. Se você quer opinar ou conversar com a gente aqui do LivroCast, basta escrever aqui embaixo na postagem, na parte de comentários do site, ou mandar um e-mail para livrocast@locotopia.com.br. Lembrando sempre que Locotopia se escreve com a letra K, e de enviar nome, idade, cidade e profissão. Além disso, você que está nos ouvindo pode e deve nos seguir no Twitter, no @LivroCast e no @Locotopia, e curtir as fanpages facebook.com/LivroCast e facebook.com/Locotopia. E ainda, se você estiver ouvindo a gente pelo iTunes, não deixe de dar lá suas 5 estrelinhas para o LivroCast e deixar uma resenha também, que é bem mais interessante, pois motiva as pessoas a nos conhecer, né, Marcelo? E a gente agradece bastante por isso, né? Agora, se você estiver usando o Android, ouça o LivroCast através do aplicativo Pod Store. O LivroCast indica o Pod Store. Porque é pra quem pode. Bom, Marcelo, essa música de fundo de novo, cara, o que que tá acontecendo? Não aguenta mais ela, né, cara? Então, Diego e ouvinte, novamente temos um sorteio pra fazer no LivroCast. E, né, qual é o livro de hoje, Diego? Qual será o sorteio? Qual será o prêmio do sorteio de hoje? Olha, Marcelo, eu ouvi dizer que a editora Aleph mandou um livro deste episódio. Um livro do Laranja Mecânica do autor Anthony Burgess? Exatamente. Burgess, algo assim? Burgess. Cara, então, em parceria com a querida, a prestativa, a excelente editora Aleph, o LivroCast está sorteando nessa quinzena, nesse mês, nessa semana, nesse dia, enfim, um exemplar do livro Laranja Mecânica. E como é que o ouvinte faz pra participar, Diego? Como é que ele faz pra concorrer a este livro? Pô, a mecânica já é bem conhecida, Marcelo. Boa. Basta curtir a fanpage do LivroCast, compartilhar publicamente a imagem da promoção e lá na aba promoções clicar em quero participar. 3 passos, aqui embaixo na postagem tem bem especificado o que tem que ser feito. E, caras, se vocês não têm vontade desse livro pela capa dele ou pelo filme, que é muito famoso, ou pela, enfim, pelo que promete a obra, escutem o episódio até o final. Eu tenho certeza que vocês vão ficar malucos pra participar da promoção e pra ler Laranja Mecânica. Então, eu acho nada mais pra falar, né, Diego? Vamos entrar no episódio agora? O que que tu acha? Então, boa sorte pra quem vai participar da promoção e vamos para o LivroCast número 45. Exatamente. Vamos agora para o LivroCast 45, Laranja Mecânica. Que não tem nada a ver com futebol. É verdade, cara. É um link que eu não pesquisei. Vai ficar sem resposta por enquanto, porque do Laranja Mecânica pra Holanda. LivroCast, sua viagem pelo mundo da literatura. Começo, John Anthony Burgess Wilson, ou Burgess, ou Burgess, não sei como se pronuncia, nasceu em Manchester, na Inglaterra, no dia 25 de fevereiro de 1917. E ele, logo cedo, Diego, ficou órfão de mãe. Ela morreu vitimada por uma gripe espanhola, que devia ser muito comum nessa época. Aquela das mulheres peitudas, né? Não, cara. É uma não? Gripe propagada por mosquitos peitudos, né? Ah, isso é. Ah, boa, boa. É menor de 18 anos, não continua ouvindo, brincadeira. É, depois que a mãe dele morreu, então, ele passou a ser criado, primeiramente, por uma tia dele e depois por uma madrasta, né? O pai dele casou de novo e tal, então ele teve esses três, digamos assim, focos maternos. A mãe, a tia e a madrasta. Ele estudou e se formou em inglês na Universidade de Manchester, que é a cidade que ele nasceu, né? Além de ser formado em inglês, em literatura inglesa, em língua inglesa, ele foi compositor, serviu ao exército britânico entre os anos de 54 e 60, pós-guerra, portanto, né? Então teve esse conflito nesse momento. Uhum. E trabalhou por um longo período como professor junto ao serviço colonial britânico na Malásia, né? Algo muito importante na vida dele. Mas não só escritor e compositor, ele também fez algumas peças de teatro também, inclusive da Loja Mecânica. E ele pintava também, não pintava? Ah, não sei te dizer, cara, mas o nome do livro é Laranja, né? Então de repente ele gosta de cores e tal. Bom, pelo que eu vi, ele era um artista bem completo, assim. Ele fez várias coisas diferentes. É, ele era bem, bem atuante, né? Ele é essa época que ele ficou no serviço colonial britânico, né, na Malásia, no caso, foi quando ele começou, de fato, a carreira literária dele, escrever livros, algumas, essas peças, talvez, né, ele deu um pontapé inicial nessa carreira como escritor dele. E ali eu falei agora há pouco que essa parte que ele morou na Malásia foi muito importante pra ele como escritor e pro livro Laranja Mecânica, né? Porque quando ele voltou da Malásia, Diego, quando ele voltou a morar na Inglaterra, né? O Anthony Burgess, ele recebeu a notícia de um médico dele de que ele tinha tumor no cérebro, né? Ao que parece, os médicos deram pra ele, no máximo, um ano de vida. Então, uma situação que mudou completamente. Ele voltou pro país de origem dele com uma bomba na mão, assim, praticamente, né? Ou na cabeça, né? É, ou na cabeça. Mas então, o que aconteceu? Olha que bacana, é isso que é a parte muito bacana da vida dele, assim. Até combina com o que tu falou, ele ser um cara bem completo, assim, de produção, né? Um homem bem atuante, né? Um artista bem completo. Que ele, quando ele voltou pra terra dele natal, com essa notícia de ter um tumor no cérebro, de ter um ano de vida, o que que ele fez? Algo que quase ninguém pensa em fazer, né? Ele se mudou pra uma cidadezinha do interior, chamada Hove, ou Hove, não sei como se fala, H-O-V-E. E lá, uma cidadezinha bem pequena, uma cidade costeira, no sul da Inglaterra, ele se focou e começou a escrever vários livros com a intenção de que, quando ele morresse, né? A mulher dele pudesse usar os direitos autorais dos livros dele, das obras dele, como sustento. Ele resolveu produzir pra deixar uma herança pra mulher dele. O que que te lembra isso, Diego? Breaking Bad? Exatamente, cara, exatamente. Tá querendo dizer que o livro dele é uma droga? Não, cara, eu tô querendo dizer que o Anthony Burgess é o Walter White do bem, cara. Ah, bom. É sério, enquanto na série Breaking Bad o cara começou a produzir anfetaminas, né, o Anthony Burgess resolveu escrever e produzir conteúdo literário pra poder depois deixar pra sua esposa, filhos, etc. Olha, se é uma droga, eu não sei, Marcelo, mas vicia. Vicia, Eu concordo que vicia. Mas é uma forma um pouco estranha de deixar uma herança, né? Eu não sei como é que era antigamente a literatura, mas hoje em dia não é lá aquelas coisas, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, Marcelo. Ele se deu mal nessa. Como assim se deu mal? Porque ele não morreu. Cara, eu vou ler uma partezinha aqui dele. Esse livro da editora Aleph que a gente leu, que tá sorteando hoje, ele tem um parágrafo que é muito engraçado sobre isso, tá? Sobre se ele não morreu. Eu vou ler rapidinho aqui. Ok. O plano original do autor consistia em escrever 10 livros. Burgess conseguiu escrever 5 e meio. O meio livro, na verdade, uma versão inacabada, era Laranja Mecânica. O que faz com que este livro esteja hoje em suas mãos, caro leitor, foi um feliz erro médico. O período prognosticado chegou ao fim e nada aconteceu a Burgess. Só assim ele pôde retrabalhar a obra e finalizá-la, cerca de um ano mais tarde. Então, se não, realmente, se ele tivesse só um ano de vida, ele teria morrido e esse livro nunca teria ficado pronto, né? Bendito erro médico, né, Diego? Bom, e já que os médicos erraram, ele aproveitou aí e viveu até os 76 anos, né? Isso, isso. Inclusive, a esposa dele, a Johnny. Vela e Sorwood Jones. Enfim, a esposa pra quem ele queria deixar os direitos autorais, etc. É, morreu bem antes dele, ou seja, quem gastou a grana foi ele, é, porque ela morreu em 68. E depois ele acabou se casando de novo com a Liliana Marcellari. Isso, acho que é isso, Marcellari. Que era uma linguista e tradutora italiana, né, com quem ele conviveu até aí sim morrer e deixar a grana pra ela. É, então ele faleceu finalmente em Londres, né, no dia 22 de novembro de 1993. Não faz muito tempo, portanto, né? E ele deixou aí uma enorme obra, livros, como o Diego falou, peças de teatro, roteiros de cinema, de TV, biografias. Então, um cara realmente muito atuante. E a editora Aleph, no seu livro, brinca que ele realmente era um homem de palavra, né? Ou das palavras. Trocadilho infame da editora. E dizem que muito do que ele fez, essas obras que ele produziu nesse tempo, mesmo que ele seja um autor famoso, renomado, é muita coisa na série. Segue no anonimato. Bom, O Diego leu o livro também, eu também li. E quem for ler ou quem ganhar o sorteio do episódio de hoje vai ter na mão um livro cheio de notas sobre a vida do autor, sobre a tradução brasileira, sobre a linguagem que ele escreve, que ele cria no livro. Muita coisa, muita informação bacana, né? E logicamente, aqui no episódio de hoje, a gente não vai reproduzir tudo na íntegra, não faz sentido. A gente vai dar um resuminho básico, né? Pra motivar você atrás do livro, que é realmente muito, muito legal, muito bacana. Mas tem dois pontos, Diego, que eu acho muito, muito importante, cara, a gente frisar aqui. O primeiro ponto fala de quando o autor voltou da Malásia, né? Quando ele voltou da Malásia pra Inglaterra e quando ele sofreu um choque cultural muito grande. Ele tava num país que não era o dele, ele morava na Inglaterra antes e voltou depois. E quando ele voltou, ele viu uma cultura completamente estranha, diferente, nova, novas músicas, novas roupas, novos costumes, sabe? Mais que isso, Marcelo, ele ficou impressionado com as gangues rivais que existiam na Inglaterra nessa época, né? Então, tinha aí os Moods, os Rockets, que se vestiam diferentes e tinha vários tipos de incentivos à violência e tudo mais. Eram gangues rivais, né? Cada um deles usava motos, outros lambretas, sabe? Então, algo bem roupas de cor, outras coisa mais branca, né? Bem, bem dividido mesmo, assim, sabe? E sabe o que isso me lembra? Me lembra o filme Gangues de Nova York. É um pouco anterior, eu acho, esse processo aqui. Mas lembra essa divisão de... Então, o cara chegou num país que era o dele e não conhecia mais nada. Então, nossa, o que aconteceu aqui, sabe? Isso, certamente, ele usou pra criar as gangues do livro dele, né? Que tem a gangue do Alex, tem a gangue do Bill... Como é? Bill... O Billy Gordo, sei lá. É, o Billy Gordo, esse mesmo. Então, ele usou isso como, sem dúvida nenhuma, como matéria-prima pro seu próprio trabalho, né? Ele não criou uma gangue contemporânea, como era a que ele vivia na época, mas ele deu uma retrabalhada e fez algo mais futurista. Bom, e o segundo ponto também é bem interessante de ressaltar, que a linguagem Nedset, né? Que ele usa no livro, que são as gírias. É, a linguagem adolescente, Nedset, significa adolescente no livro dele, né? Mais pra frente a gente vai entrar mais em detalhes aqui nessa área, mas é legal falar que essa linguagem que ele criou no livro dele é uma mistura de duas línguas, né? Ele precisava criar um linguajar pra esses jovens do futuro dele, esse universo futurista que ele criava, e ele misturou a língua russa com a língua inglesa. Então, quem lê o livro vai perceber que tem umas pronúncias bem diferentes com a própria palavra Nedset, né? Que dá origem a essa linguagem. Bom, e ainda segundo a editora Aleph, o autor teria dito que o vocabulário dos seus arroaceiros aeroespacial podiam ser uma mistura de russo e inglês popular, ou temperado com gíria rimada e o falar dos ciganos. Não sei de onde veio os ciganos aqui, mas ok. mas tem uma parada rimada, tem uma brincadeira de, irmãos, uma coisa meio galanteadora, assim, sabe? E, enfim, fica muito claro pra quem leu o livro, mas é legal você que não leu, ou você que já leu e não lembra, ver de onde vem a origem dessa linguagem, né? Eu acho que mais do que isso, Diego, a gente pode adentrar agora no universo do livro, enredo, personagens, acontecimentos, falar um pouco mais da linguagem na Nedset. O que que tu acha? Bom, acho que vamos chamar nossa gangue pra falar um pouquinho, né? Vamos chamar nossos drugs, né? Os drugs. Então vamos lá, Guilherme Kalel e Oleno Petrelli, sejam muito bem-vindos de volta ao LivroCast. There was me, that is Alex, and my three drugs, that is Pete, Georgie, and Dim. And we sat in the Corova milk bar, trying to make up our Razudox, what to do with the evening. The Corova milk bar sold Milk Plus, which is what we were drinking. This would sharpen you up and make you ready for a bit of the old ultra-violence. Queridos amigos ouvintes, caro ouvinte, né? Como imitando o Alex. Isso aí. Eu, o Diego, o Kalel e o Oleno estamos combinados, isso foi um acordo, está acordado, portanto, que não daremos spoilers. Só que os spoilers, como se tratam de um livro que é muito antigo, de um filme também muito antigo, o filme lá de 71, se não me engano, né? Isso, a primeira exibição dele é de 61, mas oficialmente ele foi lançado em 72. Mais de 40 anos já, né? Exatamente. A gente estava conversando aqui, assim, o livro, a obra, de forma geral, é dividida em três atos. A gente vai falar livremente até o segundo ato, que é praticamente igual ao filme, livro e filme, né? Então, se você viu o filme, pode ouvir sem medo, que não vai ter nada de demais. Agora, a terceira parte será, a gente vai passar um pouco por cima dela, dar opiniões, que ela difere um pouco da obra adaptada aos cinemas, né? Mas vamos dar uma pincelada ali em cima, gostamos, não gostamos e tal, mas sem dizer detalhes. Então você pode ouvir sem medo de spoilers. Agora, se você não tem contato nenhum com a obra do Anthony Burgess, não conhece nada da história da Laranja Mecânica, ouça por sua conta e risco, apesar de eu achar que mesmo assim, você deveria ouvir e ler o livro, porque realmente ler o livro é uma experiência única. Todos de acordo? Sim. Ok. Não. Não, o Diego nunca tá de acordo. Ha ha ha ha! Mas vamos lá então, começando pelo começo pra gente localizar o nosso ouvinte a essa obra. Ô Leno, por favor, cara, dá uma sinopse com tuas palavras de o que é o livro Laranja Mecânica. Cara, o livro ele conta a história do Alex, né, que é um garoto que no livro tem 15 anos, diferente do filme. Que tem uns 45, né? Pois é. E ele tem um grupo de amigos que no tempo livre deles, eles fazem arruaça, batem nas pessoas, roubam. Estupram. Aquela coisa bem, estupram. Um bom passatempo, né, cara? Uma coisa bem natural, né? Coisas do cotidiano de qualquer adolescente. Quem aqui, amigo? o livro começa, né, com a história deles e ele tem pelo pano de fundo, assim, uma parte de um questionamento mais de sociedade, de Estado e tudo mais, mas é mais uma metáfora, né? Ele vai contando a história do Alex, o que ele faz, as consequências que isso traz, e mais que isso a gente já começa a entrar na zona de spoiler. É, vamos colocar assim, então. O livro ele começa com a gangue do Alex. Quem narra a história é o Alex, né? Primeira pessoa escrevendo e tal. Exatamente. Então, o livro começa com ele, o Alex, o George, o Tosco e o Pete. Isso. É, ao menos no meu livro é Tosco. No teu não é Tosco, né, Guilherme? Tu falou em off. É, no meu tava escrito tapado, né? É porque, pra quem não sabe, eu sou rato de biblioteca. Eu só leio livros que eu encontro em biblioteca. E quando eu gosto, eu compro um físico pra mim, pra ficar na prateleira. Mesmo eu nunca lendo de novo, mas eu compro. E no caso, eu peguei um livro que era de 78. Ah, tá. E como a edição era muito antiga, não tinha nem último capítulo, né? Que seria o capítulo 21, e o nome do personagem era Tapado. No teu, qual que tu leu, Leno? Não, foi uma edição mais recente, mas ela não chega a ser essa edição comemorativa de 50 anos, que saiu há pouco tempo. É uma com uma caveira na capa? Não, é a capa branca. Ah, tá, não sei qual é. Eu e o Diego, a gente leu a edição da Lef, né? Mas o então, na tua também é Tosco, Leno? Na minha é Tosco, já. É, no Kal-El é Tapado, né? Isso, Tapado. E no filme é Jim, né? Isso. O que significa Jim em inglês? Alguém sabe? Cara, eu não tenho ideia, porque se eu não me engano, é alguma gíria britânica lá, daquela época, então não sei mesmo dizer o que pode significar. Legal é o cara falar assim, né? Não tenho nenhuma ideia, mas eu acho que é uma gíria mesmo. Eu sei, o manto de especialista não é meu, mas eu tô ajudando, né? Mas então tem esses quatro caras, né? O Alex é o líder deles. Aliás, é importante que o Alex é o líder, tem uma discussão depois no poder aí de quem que é o líder e tal, passa uma perna nele, etc. E é um mundo completamente maluco, assim, né? É um futuro, né? Não tão distante assim, eu acho. Não tem avião, não tem nada, é carro mesmo, mas quem viu o filme consegue ter essa visão bem clara de que é o futuro que o autor trouxe à tona, né? É uma distopia, né? Só que a gente não sabe em que ponto dessa distopia é. A gente sabe que é muito tempo depois da Segunda Guerra Mundial e nem é chamado Segunda Guerra Mundial. É chamado a Guerra de 39 e 45, né? Exatamente. Então dá pra ter uma certeza ali que é mais de um século, provavelmente. Como é que a gente pode descrever esse mundo, gente? Caótico, cara. A moda venceu. A moda... Tipo... Não, eu acho engraçado porque todo o ambiente é caótico, assim. Seja nas roupas, que são uma coisa meio... ao mesmo tempo tem algumas descrições de uma coisa mais tradicional, mas você tem umas coisas bem mirabolantes, assim, em alguns outros momentos. Mas ele é caótico em todos os sentidos, né? Não só na parte da gangue do Alex, mas você vê que a violência permeia todo o ambiente, né? Sim. Parece que tudo tá fora do lugar, né? Exatamente. Tu falou da roupa deles agora, legal que no início do livro o Alex descreve. Né? Estamos vestindo roupas no auge da moda. Uma calça, aí tem uma saqueira que fica por fora, aí tem, sei lá, cílios postiços e... Enfim, sabe? Bem... Que moda é essa, cara? Brega. tem algo que eu acho engraçado nesse livro, que ele data a história, mas não te dando exatamente o período que tá se passando, sabe? Isso é bacana. É porque você sabe que é um tempo X da linha do tempo, da humanidade, mas você não tem como prever isso. E esses detalhes que o Alex dá, cara, que eu acho bacana pra história. Aí até fala um pouco de música que se ouve, quem tá fazendo sucesso, né, tudo mais. Sim. Assim, mas de modo geral, esse mundo, assim, eu acho legal até deixar bem claro isso. É um mundo, como a gente falou, caótico, um mundo com cadeias superlotadas, é violência beirando a, sei lá, não tem como subir mais os índices de violência. Eu senti pouco policiamento, né, não sei se são algumas áreas só da cidade, isso não fica muito claro, mas de modo geral, as pessoas leem muito pouco. Eu anotei aqui pra falar também o seguinte: os pais são obrigados a trabalhar fora de casa, a não ser que eles estejam doentes, né? Sim, sim. Então isso de repente pode depois embasar uma discussão sobre os pais não têm tempo pra cuidar de seus filhos, sabe? sabe? É engraçado, tem uma coisa que é curiosa também, acho que logo mais no começo do livro, que ele transcreve uma, como se fosse uma notícia de um jornal, uma coluna de um jornal, uma coisa assim, em que a pessoa tá criticando, ela fala que a falta de cultura, que é uma das coisas que é responsável pela violência, tem toda essa discussão. Então dá pra ver, assim, em vários momentos do livro, que o caos é algo constante ali naquela realidade. Sabe? É, e tem uma coisa que eu acho muito legal falar também, que ele me lembra o George Orwell, né, do 1984. Na verdade, o Laranja Mecânica, ele faz parte de uma tríade de distopias, que é a Laranja Mecânica, o 1984 e o Admirável Mundo Novo. Né, tem mais uns ali que dá pra falar, sobre o Fahrenheit 456, né, 451, se não me engano. Mas ele lembra muito o George Orwell nesse livro, porque ele menciona uma parte que todo mundo mora em apartamentos, né, em flats, e que em todas as casas, em todas as janelas, uma luz azul sai pelas janelas, que é uma luz vinda da televisão, né? Aquela questão de sempre estar vendo televisão, alienação e tal, sabe? Isso é uma linha bem parecida. Verdade, eu confesso que eu não tinha pensado nisso não, mas agora que você falou faz bastante sentido. É, mas se for ver bem, Marcelo, ele tá entre o 1964 e o Admirável Mundo Novo, né? O Admirável Mundo Novo tem toda aquela questão de liberdade, e o 1964 é totalmente fechado, né? E o Laranja Mecânica tá no meio, assim. Eu achei legal anotar isso, porque é o seguinte, reforça aquela ideia de que as pessoas não estão nem aí pras ruas, sabe? Tipo, as pessoas não saem de casa porque elas têm medo da violência e porque elas não estão nem aí. Elas não educam os filhos porque elas têm que trabalhar e porque quando elas têm tempo elas estão vendo televisão, lendo jornal, sabe? E você percebe isso claramente quando você conhece aquele tutor do Alex, né? Que o governo paga pra uma pessoa educar, né, o jovem, o adolescente, pra ele não se perder na sociedade. É, mas esse tutor não é porque ele já tinha sido preso antes, não era tipo um reformatório e botaram ele pra... Sim, mas justamente por isso, não é? Não foi uma questão familiar que acolheu a pessoa pra reeducar ela. Foi o Estado pagando alguém pra fazer serviço, sabe? Quase como um agente de condicional, né? Uhum. Sim. É porque assim, pro ouvinte não ficar perdido, nesse mundo é o seguinte, o jovem, o adolescente, ele é preso fazendo uma besteira e ele passa por uma escola. Reformatório. Uma escola correcional. É, uma escola correcional, o nome que deu no livro, pelo menos na minha edição. E quando ele sai dessa escola, eles ganham um tutor que fica acompanhando eles pra evitar que a pessoa volte a cometer delitos e tal, né? E se forem pegos de novo, as pessoas sim vão pra prisão. É muito parecido com o que a gente tem hoje em dia, até não sei como é que tá agora, depois que a FEBEM foi terminada, né? É, bem assim mesmo. Ah, igualzinho. Então, o mesmo esquema. E o Alex, né, eu acho desses quatro que começam o livro, o nosso querido narrador, o Alex já esteve na escola correcional. Então ele tem um tutor, tem um acompanhamento e tal. E a questão da sociedade controladora, o que vocês acharam? É, tipo, isso faz parte de um conceito de distopia, né, que o livro ele se propõe. Então, na verdade, eu fiquei até um pouco triste por não ter tanto, né? Eu esperava que no livro aparecesse mais sobre o governo, né? Como no caso de 1984 aparece bastante. Isso foi meio que uma decepção, mas como o foco é o Alex contando, né, a história dele pro ouvinte, pro leitor, dá pra entender, né? Porque não tem toda essa exploração do governo. É, eu acho que de uma forma assim, de fundo, tem uma questão posta de livre-arbítrio também, né? Porque nesse primeiro momento você tem uma ótica muito do Alex, e aí mais pra frente no livro, quando entrar a parte do tratamento Ludovico, e aí tem sim uma certa crítica ao Estado, e o que seria, até onde vale a pena, até onde você pode ir sem ferir o livre-arbítrio. Então acho que isso aparece, mas ela aparece como pano de fundo, né? Ela não, em nenhum momento ele chega a escancarar isso, mas acho que essa questão tá posta no livro, sim. É, ele menciona algumas coisas que são marcantes nesse contexto de controlação do Estado mesmo, por exemplo, são as estatais, né? Tem lá os pais, a mãe do Alex, eu acho, trabalha nas super estatais, que no caso é o mercado, sabe? Fica muito claro que tem um arquivo nacional de música. Então parece que tem um controle muito rígido. Tem o ministro do interior, ou inferior, né, que ele fica brincando, que tem uma função muito específica de controlar presídios e tal, assim, sabe? Então passa uma coisa até, de repente, por ter sido escrito mais perto ali das guerras, da questão até da Guerra Fria mesmo, né? Lembra um pouco daquela cultura fascista do nazismo, e depois uma questão meio controladora, da mão de ferro do Stalin, da União Soviética, sabe? É, talvez... Tem algumas coisas no livro que elas não são tão bem explicadas, assim. Ele passa meio correndo. Eu não sei se isso foi proposital ou se foi uma consequência, né? Porque ele escreveu esse livro porque ele tinha sido diagnosticado com câncer, né? Isso mesmo. Então ele meio que escreveu o livro em pouco tempo, porque a ideia dele era deixar algum dinheiro pra família, sabe? Com os direitos do livro, alguma coisa assim. Então talvez por não ter sido escrito, assim, entendi, com tanto esmero, alguns detalhes desse tenham passado. Ou pode ter sido proposital do próprio autor, né? A gente nunca vai saber isso. Uhum. Mas de repente é uma explicação. É, tem coisas que ficam sem explicação, assim, mas não é algo que faça falta, sabe? Eu senti uma empatia muito grande pelo Alex. No início eu senti uma aversão grande a ele, depois fui ficando amigo dele ao longo do tempo, né? Virando um drug. E daí esse cenário me deixou menos curioso do que o que aconteceria com ele, sabe? Eu não sei se foi assim com vocês. É que no começo você vê como um moleque babaca, assim, sabe? Que só tá fazendo besteira. Mas aí com o tempo, conforme você vai se inteirando, assim, do cenário ou dessa, de toda essa distopia que o autor vai trazendo, você acaba... Eu também tive a simpatia, assim, com o personagem. Nessa questão a gente pode até misturar junto com o assunto se é violento ou não. Porque no começo, exatamente assim, você acha o Alex um babaca, você acha que ele é um cara que não tem nada pra fazer, e justamente nesse começo que você acha a obra violenta. E depois que você se acostuma com o Alex, se acostuma com o jeito dele de narrador, né, de pensar, de contar a história pra você, você começa a achar aquela violência que ele tá passando é algo normal, algo do dia a dia, algo que já não surpreende mais. Tu fica anestesiado com isso, né? É o que falam, por exemplo, da exposição de violência em jornais, televisão, sabe? Isso no nosso mundo real, né? Isso começa a ser um horror show, literalmente, uhum. Sabe? Você começa você acaba gostando, cara, da violência, tá ligado? É estranho, mas acho que nessa proposta, né? É, assim, na época que ele foi escrito, realmente deve ter sido um baque muito maior. Não sei se pelo contexto que a gente vive hoje, assim, muitas coisas dentro do livro eu não achei tão horror show, assim, sabe? Não achei tão ruim. Deixa eu expandir esse link também pro Leno agora. O Diego não achou violento, o Kaleo achou um pouco, mas depois se acostumou. E tu, Leno, como é que foi? Então, no começo eu achei bastante, assim, achei... Porque é engraçado que tem uma coisa que talvez tenha me atrapalhado, porque eu conheci o livro muito tempo depois do filme, né? Então quando eu fui lendo, eu já tinha a imagem na minha cabeça, assim, por ter visto o filme e tudo mais. Aham. Mas ele, da mesma forma que o filme te choca, né, com as cenas de violência, o livro também tem isso muito explícito, sabe? Muito na tua cara. Mas eu acho que eu tô com... Conforme você vai lendo, assim, parece que tudo é tão violento que aquilo deixa de ser extraordinário, sabe? Faz parte daquele contexto e você passa a aceitar com uma naturalidade maior. O estranho é não ser violento, né? É a falta de violência. Exatamente. Exatamente. Tu falou que tem esse estranhamento no livro também. Eu acho que no livro é mais forte, porque como a gente mencionou lá atrás, no filme o personagem é mais velho, né? Marcelo, o que eu queria dizer, assim, não é nem pela estranheza, mas, assim, pelo fato de não ser coisas que a gente não tenha vivenciado, não talvez presencialmente, mas vivenciado no nosso cotidiano. Por exemplo, uns meses atrás, apareceu dois caras no meio da rua e encheram meu tio de porrada simplesmente porque não tinha mais ninguém pra encher de porrada e encheram ele, entendeu? Sério? Sim, acontece. Tipo, aqui, sei lá, 1 quilômetro da minha casa. Caraca. Ou então, sei lá, uma gangue que invade uma casa e estupra uma mulher e assalta, quebra tudo só por diversão. Cara, isso tu vê acontecer hoje, sabe? Talvez naquela época onde foi escrito, isso seria muito foda acontecer, né? E seria muito chocante. É, mas mesmo assim, eu acho, mesmo assim tu vê isso retratado tão claramente no teu livro por nada, assim, sabe? Tipo, cara, o cara faz isso porque ele quer, ele não quer dinheiro, ele quer violência, quer ver sangue, quer, sabe? Isso é uma coisa que mesmo tu estando acostumado, isso choca um pouco, assim, mesmo, uhum. Eu não sei. Eu acho que o livro, tava falando ali antes, eu acho que o livro é mais chocante ainda porque ele trabalha com gente mais nova, sabe? Tem estupro de duas meninas menores de idade e tal, sim. Tem, sei lá, velhos apanhando, tem estupro de uma esposa jovem na frente do marido, sabe? Pô, é uma coisa assim que a gente se coloca muito facilmente, de repente, porque eu tenho uma idade mais próxima do Alex no livro do que no... Acho, né? Não sei que idade ele tem no filme. Eu acho que eu sou o Peter Pan, né? Eu acho que tá mais próximo do filme do que do livro, Marcelo. Ah, que droga. Revelações. Mas enfim, me chocou bastante. Eu até no início do livro, cara, comecei a ler caraca, velho, não vou conseguir acabar esse livro. Eu tô achando muito forte mesmo, assim. E depois foi anestesiando, eu continuei de boa lendo, assim. Então... No meu ponto de vista, é isso mesmo, sabe? No começo, você tá ali achando realmente violento, você tá achando ultra violento, né? Essa ultra violência e tudo mais. E depois, tipo, cara, ele se torna tão, tão comum, tão banal, que quando o Alex mata a mulher, tipo, você fala, ok, tipo, só isso. Eu sei que ia acontecer muito mais, sabe? Isso mesmo. Morrer foi tão fácil, né? Talvez o que te choque não seja nem a violência, né? Talvez o que te choque seja a gratuidade da violência. Isso. Mas é conforme você vai lendo o livro, tudo é tão gratuito naquele universo que, tipo, deixa de ser anormal. É o motivo das coisas que faz ser tão violento, sabe? One thing I could never stand was to see a filthy, dirty old drunkie howling away at the filthy songs of his fathers and going blurp, blurp in between, as it might be a filthy old orchestra in his stinking, rotten guts. I could never stand to see anyone like that, whatever his age might be, but more especially when he was real old like this one was. Can you spare some cutter, me brothers? Go on, do me in, you bastard cowards. We don't want to live anyway. Not in a stinking water like this. Oh? And what's so stinking about it? It's a stinking world because there's no law and order anymore. It's a stinking world because it lets the young get onto the old like you don't. Oh, it's no order for an old man any longer. What about water is it at all? Men on that moon and men spinning around the earth, and there's not no attention paid to earthly law and order no more. Oh, dear land, I fought. Já que a gente falou agora ali sobre essa questão do achou violento, não achou, cada um deu sua opinião, né? Eu queria saber uma outra coisa que tem a ver também com a narrativa do livro, com o primeiro impacto do livro, que eu acho até mais importante do que a violência em si. O livro, como a gente falou, a parte do background do autor ali, tem um vocabulário próprio, né? O vocabulário Nadsat, Nadsat, que é o adolescente, né? As gírias e, enfim. Como é que vocês, leitores e drugs, reagiram a esse vocabulário? Eu me propus um desafio quando comecei a ler, assim, porque eu acredito que a ideia do autor era justamente deixar o leitor deslocado, como quem diz, ah, você tá por fora das gírias dos adolescentes de hoje em dia e tudo mais. E eu digo mais, cara, a versão inglesa não tinha glossário. Nossa, cara. A versão original. Então, o que eu fiz? Eu não, durante toda a leitura, eu não olhei nada no glossário, eu ia tentando interpretar, algumas são até mais tranquilas, outras eu não tinha a mínima ideia do que queria dizer. Aham. E aí, só depois que eu li o livro inteiro, aí eu li o glossário, e aí aquilo que eu não entendia, eu fui entendendo, assim, fora do contexto e tudo mais, mas eu me propus esse desafio, assim, eu li sem constar o glossário, E é interessante, assim, porque, de fato, em alguns momentos do livro, você fica totalmente perdido com o que ele tá falando ali. Antes do Calé e do Diego falar, eu posso ler uma coisa rapidinho aqui? O aviso ao leitor que minha edição tem, tá? É rapidinho, só pra gente ter um climinha sobre o que é esse livro. Vamos lá. No final deste livro, você vai encontrar um glossário da linguagem Nadsat, que é o dialeto falado por Alex, protagonista e narrador de Laranja Mecânica, e sua gangue. A leitura desse glossário, antes da história, propriamente dita, pode ser interessante para uma compreensão mais imediata da mecânica do texto. Mas se você quiser experimentar a sensação de aprofundamento e estranhamento que os leitores ingleses tiveram e ainda têm, pois o glossário não é publicado nas edições britânicas, recomendamos descaradamente. Mergulhe primeiro na narrativa bizarra de Alex e sinta o estranhamento de Laranja Mecânica da maneira que seu criador imaginou. E se depois você quiser ler o glossário, tudo bem. Seja qual for a opção, prepare-se. O choque, ou quem sabe o tou-choque, conforme você entenderá adiante, será grande, mas você vai gostar. Eu li isso aqui, cara, beleza, vamos tentar, né? E vocês, como é que foi? Então, na minha edição não tinha esse aviso, né? Então eu simplesmente comecei a ler. Eu sabia por causa do filme, né? Que tinha um dialeto diferente e tal. Algumas coisas eu já entendi. Mas inicialmente, cara, eu tava achando que meu livro tava com o português de Portugal. Eu não tava entendendo nada. Que é isso aqui, né? Aí eu fiquei tipo, cara, eu tô revoltado, vou largar esse livro. Quando eu fui fechar ele, eu descobri que tinha um glossário no final. Puta que pariu. Aí eu comecei a ler o livro e olhando o glossário pra poder entender. Porque realmente é complicado, né? Porque como eu comentei, essas gírias de... Elas datam o livro, mas datam num ponto que você não entende. Então, realmente, faz você se sentir velho demais. Até porque é uma linguagem própria, né? Autoral do autor. Exatamente. Mas você conseguiu depois disso tranquilo, Calão? Não, depois disso foi sossegado. Eu até parei de ler algum, sabe? Que eu já tinha decorado na minha cabeça, assim. Fluiu fácil. Aí depois que eu li, tipo, o que significa, foi fácil. E tu, seu Diego Locou? Então, cara, eu imprimi o glossário todo numa folha A0, assim, plotei na parede. Não, mentira, sacanagem. Cara, não, eu sabia que era brincadeira isso, cara. Não é possível. Eu não ia, tá ligado? Então, eu comecei a ler e pular no glossário por umas 10 páginas assim. Depois, cara, me encheu o saco ficar tendo que voltar o livro lá no final. Quer dizer, adiantar o livro lá no final pra ver o glossário. Então, toquei o foda-se, li direto ele sem acompanhar, tipo, entendendo ou não entendendo as gírias que estavam sendo faladas. Uh-huh. E tentando entender pelo contexto da leitura, da frase, do que estava acontecendo. E, assim, não foi difícil. Não foi difícil entender. Como eles repetem várias vezes a mesma palavra, em contextos parecidos, tu entende o que ela significa, né? Mas, realmente, no início causa muita estranheza. Em algumas partes, inclusive, ele coloca, por exemplo, eu e meus drugs, isso é, amigos, estavam sentados num bar. Uh-huh. Então, tipo... Algumas vezes ele traduz já. É, então tu fica meio claro, assim, que tu tá falando de amigos, o drugs, no caso. Eu até diria que é lá pelo quarto, quinto capítulo, né, do primeiro ato do personagem, que você já tá bem acostumado com a linguagem. E raramente você vai no glossário pra ver alguma coisa. Quando eu peguei esse livro pela primeira vez, cara, não vou mentir, eu comecei a ler ele pelo menos umas 5 vezes. Eu li a primeira página umas 5 vezes frouxo, assim. Bora, vamos lá, eu consigo, a gente consegue entender. Vamos lá, vamos começar sem ver o glossário. E eu não conseguia. Aí eu fiz que nem vocês todos, aí comecei a dar uma olhadinha, dar uma espiada e tal, e depois foi tranquilo, assim. Ô, Marcelo, tu começou a ler ele pela edição de 50 anos, ou? Não, comecei pela edição que vai ser sorteada hoje. A edição normal. Ah, tá. Eu tenho a de 50 anos, mas não quis tocar nela, tá lá, né? Bonitinha, capa dura. Não, eu peguei pra ler a de 50 anos. Mas pelo que eu pude comparar, a introdução que tem dos dois livros é a mesma, e a história também é a mesma. Não, o texto é o mesmo, mas eu perguntei isso porque a primeira página de cada capítulo da edição de 50 anos, ela tem, tipo, texto maior, tá, com fontes maiores, então tem, sei lá, um terço da página normal. Ah, tu lê mais rápido, né? Isso, aí, tipo, ler 5 vezes seria mais rápido mesmo. Passa mais rápido a página. Mas, cara, assim, depois foi, cara, da quinta página pra frente, eu já senti tranquilo, assim, sabe? Uma palavra ou outra que não é muito diferente. Eu acho que a gente pode dar uns exemplos de vocabulário aqui, né? Vamos lá. Vontade. Falem uns aí, então, por favor. Bog, eu acho que é importante citar, né, que... Deus. É a palavra que significa Deus, isso, exatamente. É exatamente essa que eu ia falar, cara. Como eu falei, como eu não olhei o glossário, uhum, alguma coisa você pegava, mas tinha uns exemplos tipo esse que, cara, não tem a mínima ideia do que seria, sabe? Eu fui ver depois. Eu achei muito legal porque essa palavra, por ser Deus, o B maiúsculo. Sempre que ele usa, é B maiúsculo. Então eu fiquei, meu Deus, o que é isso, cara? Uhum. Literalmente, né? E era... Deixa eu ver uma outra palavra muito legal a falar. Eu acho legal câncer. Câncer é um cigarro. Uhum. Escolhi uma marca de câncer e comecei a fumar. Deu, caraca, pera. Assim? Na verdade, até faz sentido, né? Mas... É, não, claro. É estranho. Mas tem Drug, né? Que é amigo, no caso, e tal. Odin, né, cara? Ele cita Odin e Odin, no caso, significa um, cara. É bem interessante, porque o Odin ali na frase não faz o menor sentido, né? Mas se você coloca o um, faz sentido. Uma que ele usa bastante, é engraçado, que é pra dinheiro, né? Que ele fala dengue. Ou como é que ele chama a tia Petúnia, né? Dona Petúnia. Dona Petúnia, também. Dona Pecúnia. Isso. É uma palavra que ele usa muito mesmo, é grudes, né? Que são seios. Tô vendo aqui algumas coisas. Glazes, que é olhos, né? Horror show, né, cara? É, horror show. Bom, Marcelo, desculpa interromper, mas se a gente tava querendo não dar spoilers e a ideia é fazer a pessoa ler sem ler o glossário, a gente tá dando um puta spoiler aqui. Ah, mas é só pra dar uma ideia, né, cara? Estamos acabando com a experiência de leitura de muitas pessoas, Marcelo. Então, beleza. Eu vou tomar um gole do meu moloco aqui e depois eu edito isso. Mas uma coisa que eu não sei se vocês passaram por isso. Vocês falam outras línguas além do português? Inglês. Enrolado em inglês, cara. Não, tranquilo. Fizeram aula, alguma coisa, não? Sim. É, cara, a internet tá aí, né? Não, claro. Não, beleza. Esquece o que eu falei. Nem a questão da aula. Eu lendo esse livro, sabe quando tu domina, sei lá, 70% de um idioma? E tu vai ler um livro e, de repente, tem umas palavras que tu não conhece e tu segue lendo, assim, sabe? Tipo, pra tentar pegar o contexto e identificar aquela palavra. Exatamente. É isso que eu tive com esse livro, assim. Literalmente. Tu pega todo o contexto, cara, essa palavra só pode significar isso, sabe? Ou muito próximo disso. Ou me fuder pensando isso, né? Uma pergunta aí pra mesa, né? Vocês já chegaram a ler algum livro com o português de Portugal? Eu não cheguei a ler um livro. Eu tive um professor na faculdade que ele tinha feito, acho que doutorado em Portugal, coisa do tipo. E na matéria dele tinha alguns textos que não tinham tradução pra português brasileiro, né? Só tinha o original português de Portugal. E ele passava isso como uma leitura obrigatória. Então eu cheguei a ler alguns textos. É horrível, cara. Sim, então por isso que eu falo. Esse livro, no começo, ele me lembrava muito muito português de Portugal, né? Eu até ficava incomodado com as vezes, porque por mais que seja meu idioma nativo, é impossível de entender, cara, tipo, em algumas frases, porque é, a mesma palavra tem significado totalmente diferente, não expressa o mesmo sentimento, a mesma sensação, a mesma emoção. E no caso do Laranja Mecânica, é isso, você pega uma palavra que você acha que entende, mas no final das contas você não entende ela. E isso é bacana, cara, nesse contexto da história. Eu acho que vale a pena pro leitor, né? Tipo, que nem o Leno fez, né? De ler o livro, assim, sem ler o glossário, né? Pra ver a experiência. Deve ser bacana. Outra coisa que é legal falar também, que de repente dificulte um pouco esse processo de leitura, ou não, né? É que ele usa muita próclise, ênclise e mesóclise. Ele usa muita mesmo, assim, em diálogos e tal, sabe? Tipo, é um português um pouco mais... Um português não, né? Mas já que foi traduzido, é um português um pouco mais culto, assim, um pouco mais bonito de ser visto, assim. É, eu na verdade, eu pego isso mais por causa do personagem principal, né? O Alex. O Alex, ele é extremamente culto, né? Ele é letrado até demais, né? Pra um garoto violento como ele é. Vamos falar um pouquinho do Alex? Vamos. Vamos falar quem ele era antes de ser preso, do tratamento que ele passa, e não é spoiler, a gente já falou antes sobre spoilers, né? Isso tá na parte permitida da discussão. O Alex é um cara novo, né? Tem 15 anos no livro. Ele adora música clássica. Isso é fundamental pro livro. O que é um choque, né? É, eu também fiquei de cara. É legal que depois eu fui ouvir a trilha sonora do filme, cara, e as músicas que ele ouve, ou quem viu o filme também, as músicas que ele ouve, imagina cenas de violência, realmente tá uma batida bem forte, assim, sabe? Um ritmo meio frenético, assim. Exatamente. Ele estuda de manhã e faz merda de noite, né? Os pais dele acham que ele trabalha de noite, mas enfim. Eu não vi ele indo pra aula nenhuma vez. Livro, nem no filme. Em nenhum momento ele vai pra escola. Mas diz que... No momento que ele devia ir pra escola, ele não vai, né? É, ele estupra menores, né? Exatamente. E o Marcelo é engraçado. Não, peraí. Eu achei essa cena, inclusive, muito, muito foda. Muito foda. Não, porra. Muito forte, muito forte. Olha a Polícia Federal batendo aí na porta do Marcelo. Não, achei, cara, achei muito, muito forte. E no filme ficou fantástica a cena, enfim. Ele é um cara que ele é completamente violento, né? Mas pros pais e pro conselheiro dele, ele finge ser muito cavalheiro, muito educado, muito polido, muito, não, imagina, senhor, como eu faria uma coisa dessa e tal. Querido amigo, sabe? Umas coisas meio... Que deve ser basicamente uma crítica do English polite, né? Pode ser. Nos pode bons ser. Modos do inglês, do britânico, no caso. Mas ele tem duas caras, né? Uma pra gangue dele, pro mundo, e outra pras pessoas que podem punir ele, de alguma forma, né? Uhum. Uma cena que eu acho que define muito bem o Alex, né? Sobre quem ele é, e está bem no começo do livro, é quando ele tá saindo com os drugs dele, né? E encontra um senhor de idade quase avançada com um livro na mão. E o Alex, muito né? Ele pergunta, pô, que livro que ele tá? Tipo, porque ele realmente tá interessado. Poxa, o cara lê, né? O cara é letrado, o cara busca conhecimento, não sei o quê. E quando ele vê que o livro, tipo, é uma merda, ele se revolta e bate no cara porque ele tava com um livro merda. Porque quem lê não devia ler um livro merda, né, cara? E mais do que isso, ele pega a página, ele abre o livro assim, eu não acredito que tu tá lendo o livro com essas palavras. Eu não acredito, tipo, como se tivesse pornografia, alguma coisa feia ali, sabe? É. E é um livro completamente teórico, né? Onde já se viu esse livro de matemática com cálculos depois tem pornográfico? Exatamente, exatamente. Se você não quiser apanhar pro Alex na rua, ande com o Clube da Luta. Com certeza ele adora. É verdade, é uma boa, olha, um bom livro pra ele ler. Então, tem esse Alex, que esse, acho que ficou bem definido como que ele é, né, essa pessoa. Se o cara andar com Game of Thrones, fudeu, né? Ele vai atrás do gordinho, né, cara? E eu acho que um ponto principal do livro, o Alex, ele é preso e ele passa por um tratamento contra a maldade dele, né? Então, como é que ele passa por esse tratamento? Como é que o Alex é durante e depois do tratamento pra vocês? Como é que é essa visão de vocês? A transformação do protagonista? Então, antes, tem uma coisa que me chamou atenção, eu não sei se chamou a atenção de vocês também, não vou querer dar um spoiler muito, muito grave, mas o Alex, mesmo ele sendo astuto, mesmo ele sendo malandro e tudo mais, ele tem um certo tom de inocência, né? Porque ele é traído no começo pelos amigos, depois isso volta a se repetir de alguma forma na prisão. Então é engraçado porque ele é cheio dessa dicotomia, né? Que ao mesmo tempo que ele é um malandrão, tipo, ele é um cara meio inocente, assim, sabe? Não sei se vocês chegaram a pensar alguma coisa nesse sentido. Sim, o livro deixa entender que isso se repetiria mais vezes, se fosse o caso, sabe? Exatamente. Fica no ar, assim, ele vai ser traído de novo, ele pode ser traído, ele poderia ser traído de novo. Então é uma construção que o autor, acho que ele faz questão de frisar, assim, que ele tem uma dose de inocência. Até porque quando ele pega aquelas meninas que a gente mencionou, que eu fiz piada agora ali, ele estupra elas, leva elas pra casa e tal, pra ouvir música na casa dele, e ele faz isso pensando no quê? Ah, essas meninas estão faltando aula, alguém tem que ensiná-las. Pois é. Sabe, então, ele tem um... Tipo, beleza, é uma ingenuidade feia, né, errada, mas ele tem uma questão de, ah, eu vou dar uma lição nelas, porque elas não podem estar faltando aula, sendo que ele também estava faltando aula, né, então, enfim, é um cara meio louco, assim. Deixa eu citar que quando ele chama essas garotas pra casa dele, ele cita uma das frases mais engraçadas pra mim no livro, né? Ouçam a música como deve se ouvir. Ouçam com trombetes dos anjos e trombones do demônio. Porra, imagina o som que esse cara tem, né, velho? E aí ele fala assim, né, que as meninas vão conhecer o Alexandre o Enorme, sabe? É muito legal, cara, é muito legal. Querendo ou não, é nesse momento que você percebe que ele é só mais um adolescente e tá querendo passar a vara, literalmente, sabe? Outra coisa que é muito legal nele, que é engraçado também, que ele é mal, né? Uhum. E até questiona uma parte assim, cara, por que que as pessoas boas vêm reclamar que eu sou mal se eu não reclamo que elas são boas? Por quê? Sabe, tipo, qual é a lógica disso tudo? E daí, quando ele tá na prisão, que ele passa pela penitência ali, ele fica preso, se não me engano, 14 anos, né? 12 anos de... 12 anos. Uhum. Não, ele é condenado a 12, mas ele fica só 2, né? É, então. Mas quando ele tá nesses 2 anos de prisão, ele passa a ficar amigo do paroco, né? Do padre, que no caso... Sim. Porque ficando amigo do padre, ele pode ouvir música clássica, olha que legal. Ele é responsável por tocar música clássica durante a missa, né? E é legal que quando ele lê a Bíblia, cara, né? Ele não consegue não ser mal. Tipo, ele lê a Bíblia e ao invés de se colocar no lugar de Cristo, no lugar de quem sofreu, ele se coloca no lugar de quem bateu, de quem prendeu Cristo na cruz, de quem tava lá com um monte de mulher fazendo orgias e tal, sabe? Lógico, é o mais legal. Então, basicamente, ele gosta do Deus do Antigo Testamento, cara. Cara, é demais. É muito boa essa criação dele, assim. E depois, né, eles ensinam o corpo do Alex a reagir por estímulos à violência, né? Ele vê uma cena forte e ele não consegue seguir com ela porque tem ânsia de vômito. Basicamente, é essa... É até interessante a gente entrar no assunto do tratamento, porque, querendo ou não, é isso que o pessoal faz com o cachorro quando quer domesticá-lo, sabe? Eu não quero que o meu cachorro suba no colchão, então eu vou fazer ele associar o colchão com alguma dor. E basicamente é isso que eles fazem com o Alex. Toda vez que ele tenta ser violento, ele passa mal, ele sofre uma dor. Eles transformam ele em um animal. É, a coisa do reforço positivo e reforço negativo da psicologia. Isso. Eu estudei isso na administração, cara, na faculdade, não vou lembrar com detalhes, mas é até uma crítica, né? Toda vez que o Marcelo errava uma questão, ele levava uma pomada nisso, né? Não. Essa questão do livro, eu encarei como uma crítica à questão de comportamento, de estudo que tinha aqui na época, era o behaviorismo, se não me engano, né? A questão de resposta e estímulo, essa de certo e errado, de fez bem, eu dou um petisco, fiz errado, eu bato ou reajo negativamente, sabe? Eu acho interessante essa parte no livro, porque ela é muito mais rica do que no filme, né? Porque no filme você tem aquela cena clássica dele usando aquelas presilhas, né, pra abrir os olhos dele, mas você não consegue ver o que ele tá assistindo, né? Você vê a televisão de costas, né? O olho dele, a cara dele. É, você vê só a reação dele. E no livro não, né? No livro você tem uma descrição muito mais clara, assim, do que ele tá sendo submetido e te dá uma sensação muito mais forte, assim, do que no filme. E o que deixa mais bacana essa descrição no livro, ao meu ver, é que ao mesmo tempo que ele te dá o contexto do que ele tá vendo, né? Ele não descreve detalhes, ele deixa na tua imaginação pra te ver uma cena de acordo com tua vida, com tua cultura, com tua bagagem, né? E isso te choca também. Não sei se com vocês foi assim ou não. Foi exatamente. Vocês perceberam um easter egg que o autor colocou no livro? Não. Qual é o compositor favorito do Alex? É Beethoven. Como é que é o nome inteiro dele? É o Van Ludwig Beethoven. Ah, pode crer. Vocês repararam o nome da cura que ele é condicionado? Sim, é Ludovico. Ludovico, exatamente. Que é uma brincadeira com a música, né? É uma referência, provavelmente, né, que o autor fez ali na história. E não, eu acabei de pensar em uma piada muito besta, cara. Na verdade, não é piada, mas uma historinha. É, Alex não pode ter um computador com Windows, porque é a primeira música que vem é a Nona Sinfonia. Meu Deus, cara. Que pariu. Ele ia quebrar o computador antes dele botar. Cram criminals together and what do you get? Concentrated criminality. Crime in the midst of punishment. I agree, sir. What we need are larger prisons, more money. Not a chance, my dear fellow. Government can't be concerned any longer without mooted penological theories. Soon we may be needing all our prison space for political offenders. Common criminals like these are best dealt with on a purely curative basis. Kill the criminal reflex, that's all. Full implementation in a year's time. Punishment means nothing to them, you can see that. They enjoy their so-called punishment. You're absolutely right, sir. Shut up, Lean Hole! Who said that? I did, sir. What crime did you commit? The accidental killing of a person, sir. He brutally murdered a woman, sir, in furtherance of theft. 14 years, sir! Excellent. He's enterprising, aggressive, outgoing, young, bold, vicious. He'll do. Well, fine. We could still look at C-Block. No, that's enough. He's perfect. I want his record sent to me. This vicious young hoodlum will be transformed out of all recognition. Thank you very much for this chance, sir. Let's hope you make the most of it, my boy. Falou do Alex, falou já de se achamos ou não violento, da linguagem, dificuldade de leitura, né? Eu queria puxar uma partezinha de interpretações. O que cada um de vocês leva desse livro? O que vocês percebem de análise ali? Nesse ponto, meu lado sociólogo me puxa um pouco, sabe? E o que, que eu vi posto de fundo ali no livro? A questão da violência e a questão do livre-arbítrio. Porque ele questiona a todo momento a violência, ele te mostra a violência na sua cara, mas ao mesmo tempo a resposta a essa violência é uma outra violência. Sabe? Perfeito. E aí o que fica como questão ali, sabe? Até onde, qual é o limite, sabe? Se você pode combater, se o Estado pode combater a violência com uma outra violência, o que te garante que amanhã, por exemplo, hoje é o cara que é violento na rua, amanhã é o cara que pensa diferente de mim, sabe? Sim. Então eu vi um pouco dessa questão posta no livro, assim. Não sei se é brisa de sociólogo ou se vocês também viram algo nesse sentido. Porque assim, o Alex, ele coloca até uma parte do livro muito bacana, uma frase lá, que ele reflete assim, cara, ele tá apanhando da polícia, né, que prendeu ele e tal, e ele fala assim, cara, se eles são do lado bom, eu fico feliz por não estar do lado deles, sabe? Então tu vê que em todas as dimensões, todas as camadas e, enfim, nichos da sociedade, atuações, né, existe violência. Os pais, médicos, polícia, políticos, todo mundo, de algum modo, é violento. E se não é violento que nem eles, que extrapolam e vão às vias de fato, né, é aquele violento contido. Ele descreve algumas cenas, alguns momentos que ele fala, ah, eu vi nos olhos dele que ele queria me bater, ou que ele queria me esmagar, ou me matar, sabe? É, exatamente. Então, na verdade, eu meio que vi um pouco disso que vocês comentaram, mas o que eu peguei mais foi a própria divisão do autor do livro, né? Que a primeira parte você vê a violência física, né, do Alex. Na segunda você tem a violência mental aplicada ao Alex, por causa do tratamento e tal, né? E por último você tem a violência emocional, né? Tipo, você vê que mesmo sofrendo a violência mental, o que mais machuca ele é o emocional, né? Tipo, o fato do que os pais fizeram com ele, e depois o fato dele não poder se defender, né, porque ele considera a autodefesa dele já um ato de violência. Então, é isso meio que eu pego, né, que essas três divisões, assim, esses três modos de violência que foram abordados no livro. Eu concordo, cara. Eu até pego uma questão aí, puxar a minha percepção, outro ponto aqui, né. Eu já coloquei ali a crítica aos estudos comportamentais, a crítica ao próprio sistema carcerário, né, que o Alex, ele tá preso e lá dentro da prisão acontece besteira. A gente mata gente e tal. Então, que sistema penitenciário é esse, sabe? Tem uma crítica a isso também que a gente sabe muito bem, porque a gente vive num mundo que é exatamente assim, né? Uma outra crítica que eu acho muito legal, que eu vou pegar teu link ali, Kalel, é a questão de a gente fazendo bem ou mal, sendo certo ou errado, nós somos partes de uma engrenagem. Eu até acho que o nome Laranja Mecânica vem muito disso, né? Tem uma explicação mais pra frente do livro lá, mas acho que não cabe mencionar aqui. Mas nós somos parte de uma engrenagem. Por exemplo, o Alex. No momento do livro, o fato dele ser mal é ruim. No outro momento do livro, o fato dele ser bom também é ruim. Mais pra frente, talvez, ou fica critério de interpretação, né? O fato de ele ser mal é bom e o fato de ele ser bom é ruim, sabe? Tipo, as coisas se invertem de acordo com os interesses das pessoas, desse sistema que controla a sociedade maluca que é a Laranja Mecânica, sabe? Então, eu tive a impressão bem clara de que, cara, não importa quem tu vai sempre estar cedendo a interesse, assim, sabe? Hoje a gente vive numa sociedade onde, na verdade, não é o quanto tu ganha ou o que tu faz, e sim o que tu pode proporcionar pra outras pessoas, né? Então, não é no caso, o que tu sabe, o que tu aprendeu, né? O que tu aprendeu na tua faculdade de administração e publicidade. E sim, o que que a empresa pode tirar proveito do que tu aprendeu. O que tu pode tirar proveito com a empresa, né? Acaba sendo uma via de mão dupla. Eu não sei se nem se é a hora e nem se é, a gente vai tocar nisso, mas eu só me decepcionei, assim, com o desfecho do livro, sabe? Do final dele. Por quê, cara? Vamos lá. Sem spoiler, por favor, pisando em ovos, tá? Tá. Vamos lá. O que não gostou? Primeiro que eu já tinha o filme na cabeça, né? É inevitável. O fato dele ser diferente. Mas, assim, eu acho que ele foi meio broxante, sabe? Sem querer falar o que aconteceu. Uh-huh. Mas eu acho que o livro, ele vem numa crescente, sabe? Ele vem numa crescente, ele te leva num lugar, assim, no ápice. E aí chega no final, sabe? Ele cai numa coisa meio moralista, uma coisa meio assim, sabe? Eu gostei muito do fim do filme. Muito. Ele para, digamos assim, um ponto antes do livro. O livro é um pouco além. E esse além é o que faz as obras serem tão diferentes, né? Porque tu... Enfim, é difícil falar sem falar, uh-huh. né? Mas vamos tentar. É, Marcelo, é ok, piriri, pororó. Eu acho que o livro, ele é mais otimista e isso me deixou feliz. Pra mostrar que as coisas têm solução ou que não solução, não entendam isso como a palavra literalmente, né? Uma coisa mais abstrata, assim. É, eles não tomaram muito leite e não ficaram com soluço. Meu Deus, tá, enfim. Mas eu gostei, cara, eu gostei, eu respeito. Até porque ele traz uma questão de gerações no livro, um conflito, né? Que me atrai bastante, assim, Marcelo Zaniolo como leitor, né? Mas eu acho que o filme, ele propicia mais reflexões, então o arco do filme quando fecha, né? É, então, acho que justamente por isso, sabe? Que como ele vem nessa crescente, no filme, no ponto em que ele termina, fica na sua cara ali a questão do livro, né? E aí te bota pra pensar. E aí o desfecho que ele dá no livro, tipo, cai num certo pensamento homogêneo ali. E aí você fala, porra, tudo isso pra chegar aqui, sabe? Me deu uma brochada, assim. Eu confesso que eu terminei o livro, falei, ok. Esse é um dos poucos casos em que eu posso falar que eu prefiro o filme. Mas eu falei que eu gostei, né? Mas eu te entendo e eu não tiro tua razão, mesmo gostando. Estamos bem? sim. Eu não li o final do livro ainda, né? Mas eu imagino que esse final que o Heleno acabou não gostando deve ter sido alguma imposição de editor, né? Porque a gente sabe que, querendo ou não, o editor, ele pega o livro e fala assim, cara, adiciona alguma coisa no final ou retira isso porque não tá bacana. É extremamente comum isso. Então, é bem provável que o Anthony Burgess tenha colocado apenas esse final porque o editor dele pediu, sabe? E isso realmente pode ter afetado bastante a obra por completo. Mas, de todo modo, pra quem tá ouvindo, não se apavorar, eu acho que o final é um pouco imprevisível. Então, por mais que a gente esteja falando um pouco aqui, eu acho que vai, você ouvindo isso, vai ler, ó, não esperava isso, sabe? Então, sigam e comentem aqui embaixo depois, o Kaleo e Diego e ouvintes, o que acharam do final do livro. É até bacana, né, que o final seja inesperado. Afinal, a gente tá acompanhando o Alex, né, cara? Que ele é um pouco, né, imprevisível. Já que a gente falou agora do filme ali, sobre a diferença de final, o que vocês três acharam do filme? Falta pra caralho, serve? Serve, claro. Eu acho justo, inclusive. Não, vamos lá, né? O filme, ele em si já foi uma complicação na época que ele foi lançado. Ele sofreu os mesmos efeitos do livro. Pra você ter uma ideia, o filme foi lançado oficialmente nas cinemas ingleses em 72 e foi censurado no Brasil, né? Chegando só em 78, cara. A galera que assistiu o filme aqui do Brasil, né, nessa época, foi pro Uruguai assistir o filme. Nossa. Então eu diria que o filme ele é até mais profundo por causa disso, né? Porque os políticos, né? A elite via e falou assim, não, cara, proíbe essa merda, não pode passar pro povo, porque se o povo ver, eles vão perceber que é a nossa sociedade aqui e vai dar treta. Rolou muito dessa censura. Na Argentina, se não me engano, chegou só em 82, 83. Tipo, a história do Laranja Mecânica, a produção, o filme e tudo mais, é mega interessante. E por isso até que eu acabo gostando muito da história, porque ela é algo escrachado da sociedade jogado na tela. O Oleno falou que ele começou pelo filme. Tu começou pelo filme também, Kaleo? Ou pelo livro? Pelo filme também. Não tinha lido ainda, não, né? Não tinha lido. Foi pelo filme também, né? Foi quando fizeram a dublagem mais recente do filme, né? Que eu consegui assisti-lo. E foi quando, por incrível que pareça, o filme chegou em boa parte do mundo, né? É até engraçado citar isso. E tu, Diego, foi pelo filme ou pelo livro que tu começou? Eu assisti primeiro o filme, mas eu já sabia que tinha um livro. Aham. E depois eu vim a ler o livro. É, eu não sabia. Eu acho que a grande maioria começa pelo filme, né? Eu comecei pelo filme, cara, eu vi o filme filme com 15 anos de idade. Mais ou menos na idade do Alex. É, eu tinha 14, na verdade, acho. A minha prima fazia cinema e ela me mostrou o filme e eu, cara, que é isso? Que eu tô vendo, cara, sabe? Que é, tem, o filme é forte, assim, não chega, né, a ser maior de 18 anos, mas é um filme com cenas e... Onde já se viu esses moleque tomando leite sem Nescau? É. E eu comecei a ler o livro e eu, cara, como é que eu vi isso com 14... Eu apaguei da minha memória, assim, eu não lembrava de nada, sabe? E daí eu comecei a ler o livro e naquele choque inicial eu me propus a ver o filme e depois voltar ao livro, sabe? Então, eu gostei muito dos dois, assim. É, eu tive idas e vindas, assim, porque o primeiro contato que eu tive, na verdade, foi com Addicts. É, introdução do cast. É, então, aí eu achei muito, muito estranho o jeito dos caras e tal, aí eu descobri que tinha um filme, assisti o filme, depois eu li o livro, aí recentemente, acho que ano passado, quando teve aquele relançamento dele no cinema aqui em São Paulo, foi já com uma remasterizada, algumas cenas a mais, eu fui no cinema assistir, uhum. Foi bacana, e aí eu li de novo o livro, agora, antes da gravação. Né? Aí gravou o podcast? E vai ver o filme de novo, vai reler o livro. Pois é. Mas o filme, ele tá no meu top 3, assim, fácil. E é engraçado que, assim, uma coisa que eu acho interessante no filme, é que tem uns recursos que o Kubrick usa, não, ele usa em outros filmes também, mas acho que nesse ele usa muito bem, que é aquela coisa de você mostrar cenas inteiras sem diálogo, né? Tipo, você bota a música e deixa a coisa acontecer, e você não precisa de diálogo, sabe? Tá tudo ali, tá posto na cena. Sim, sim. A música é um personagem, né? Exatamente. Nos filmes do Kubrick. E lendo o livro de novo agora pra gravação, eu acho que tem algumas, pode ser maluquice minha, mas tem algumas cenas do livro também que a descrição que ele faz me lembrou um pouco isso, sabe? É como se o cenário falasse pela cena, sabe? Independente das personagens, mas a descrição que ele faz ali, meio que dá vida à cena, a despeito dos personagens, do que eles estão dizendo, assim. Eu achei muito bacana isso. E isso é o mérito dos dois, né? Do Anthony Burgess e do Kubrick, porque no livro não tem como se pôr a música, né? Sim. Obviamente, né? Sim. E ele escreve muito bem que faz esse cenário falar. E no filme, o Kubrick magistralmente usou a música que realmente, como o Kalel falou, é um personagem, assim. A trilha desse filme é fantástica e a, não só a trilha, mas a montagem do filme também é muito boa, né? É, uma cena que eu quero destacar, que não tem no livro, mas particularmente eu adoro ela no filme, eu acho que ela faz todo sentido e ainda deixa o Alex mais violento do que ele já é, exatamente a cena que ele vai estrupar a mulher enquanto tá batendo no escritor e ele tá cantando Singing in the Rain, né? Cantando na chuva. Isso. Que é uma das músicas mais felizes que existe na história da humanidade. Exatamente. Cara, e tem uma curiosidade nessa cena que você sabe que a cena não tava prevista, né? Sério? É, eu vi num documentário sobre o Kubrick que na verdade essa cena foi uma coisa ali de bastidores e passou, ele teve uma ideia e ele perguntou pro ator, você sabe dançar? E aí o próprio ator começou a fazer e foi... Pelo jeito não. E aí na hora o cara botou ali, incorporou e foi e saiu a cena, sabe? Não foi nada planejado. Essa cena em si ela já é um, tipo, um ícone do cinema em geral, né? Mas a mulher que vai ser estrupada no caso, ela não foi nem a primeira opção, ela foi a terceira, porque duas recusaram. Ah, imagina, né? E o mais engraçado é que quando eles foram gravar essa cena, ela olhou pra todos eles e falou bem assim, agora vocês vão conhecer uma ruiva de verdade. Caraca! É, quem não viu o filme, né? Já entenda. E nessa cena, é a cena que eu vejo mais ultra-violência lá, onde você vê realmente uma floresta. Ai, cara, tá louco. Até é engraçado, a minha namorada achou o Alex bonito, né? E daí eu fui colocar no Google pra descobrir quem que tinha feito ele, né? Que é o Malcolm McDonald, né? McDowell, alguma coisa assim. Isso, McDowell. Malcolm McDowell. E daí eu botei no Google Alex Laranja Mecânica, elenco, né? E apareceu a foto de um senhor, cara. Aí você ficou deprimido, triste e chateado, né? Ela ficou deprimida, não eu. Ela ficou deprimida. Caraca, como assim? É um choque de realidade, né? É. Em off, tu tava falando ali, Leno, que o autor não gostou do filme? É, então, eu tinha lido em algum lugar que o autor parece que tinha dito que não tinha gostado, ele viu o filme e não gostou. Mas aí, quando eu fui pesquisar mais a respeito pra trazer pro cast, eu vi dois tipos de informação aqui. Tinha lugares que falavam que ele tinha gostado e tinha lugares que falavam que ele tinha achado uma bosta, então eu não sabia qual que é a verdade. Esse é o nosso especialista. Alguém sabe alguma coisa sobre isso? Não, cara. Mas eu acredito que isso que eu tenha lido não seja verdade, porque o maior argumento que eu vi as pessoas que diziam que ele tinha odiado o filme é que não era uma boa adaptação. E quando você lê o livro e você vê o filme, porra, não tem como não ser uma boa adaptação. Não assim. Tem, é perfeito, né, cara? Até é igual demais, assim, às vezes. Lógico, tem umas diferenças básicas lá, mas o personagem, histórias, conflitos, tudo é muito, muito parecido. vamos chegar numa das partes finais do Livrocast de hoje, né? No formato, na verdade, sempre se repete. Conclusões finais, pontos fortes, fracos, o que vocês acharam do livro, do filme? Sempre se repete, não sei, né, Marcelo? Mas de tempos em tempos acontece essa repetição. É, não, sempre. Uma vez por mês. Uma vez por mês. Diego, suas piadas previsíveis. Então vamos lá, começando por você, Guilherme Kalel. Conclusões finais do livro e do filme Laranja Mecânica. Cara, foi muito bacana ler Laranja Mecânica. Geralmente quando eu leio, eu assisto um filme que eu gosto muito, eu tenho medo de ler o livro e começar a odiar, né, o filme. E no caso de Laranja Mecânica eu não passei por isso. Eu gostei tanto do livro como passei a gostar ainda mais do filme, né? Porque o filme ele usa elementos que no livro não tem como ser utilizados, como a gente já citou, né, a própria música. E é bacana ter esse futuro distópico que a gente tá se encaminhando assim. E a gente vê o Alex, né, que em vários momentos ele tenta parecer normal, mas ele não consegue. Acho que esse é até o ponto forte do livro, na minha opinião, sabe? Ele se vendo como narrador e ele tentando ser humilde e não consegue, cara. Ele continua sendo o Alex que a gente vê no começo do livro e é isso, cara. É bacana, vale a pena. Leiam um livro, assistam um filme e comentem no Desventura Cast. E comentem no Desventura Cast também, né? Que é isso, cara? Olha só. Nunca mais será convidado. Cara, mensagem subliminar. A gente aprendeu isso lendo esse livro, hein? Olha, me desculpe, mas na minha concepção, tudo que é sublime não é perceptível. É. E tu, Diego, que começou a dar uma aula agora sobre mensagens subliminar, o que tu achou do livro e do filme? Então, eu vou fazer um resumo bem resumido do livro. Assim, começa com o Alex bebendo um copo de leite. Depois ele fica preso num local bem pequeno, que poderia até ser um banheiro. E no final ele vomita. Eu não sei o que pensar, eu acho que tu não entendeu o livro, cara. um resumo dos três atos. Cara, tô brincando, mas tá. É aquele momento que você finge que não entendeu a piada pra não ficar com a aparência tão mal assim na internet, né? Boa, Diego, boa! Mas você gostou de ler, cara? Tem dica? Com certeza indica esse livro, Marcelo. Não só o livro quanto o filme, são ambos muito bons. E, cara, assim, se você não está acostumado ainda com a violência do cotidiano de hoje, com certeza vai ser bem chocante. E talvez faça você entender a violência de hoje. Pode ser. Pode ser. E tu, Leno, o que tu me diz desse livro, cara? E desse filme também? Bom, o filme tá no meu top 3, assim como eu falei. Acho que junto com o Iluminado e junto com o Donnie Darko são os que eu mais gosto. O livro também, eu gostei muito, assim, como eu falei, eu fiquei um pouco decepcionado com o final, mas eu acho que eu fiquei decepcionado com o final por ter visto o filme, assim. Talvez se eu não tivesse visto, isso não me incomodaria tanto. Mas ainda assim, um baita livro, cara. Vale muito a pena ler, sabe? Tem algumas passagens de tempo que se você só viu o filme, você não pegou, né? Que não deu pra colocar e que são muito boas, né? A segunda parte do livro, principalmente, tem umas cenas ali que são, te bota pra pensar, assim, sabe? É muito forte. E eu, assim, tem questões postas que a gente discutiu, né? A questão da violência, a questão do livre-arbítrio. Eu acho que é uma excelente leitura, cara. Vale muito a pena. Duas coisas rapidinha. Uma delas é que eu li esse livro sem saber, tá? Que tinha um final diferente. Eu fui lendo e descobri lendo o livro. Eu também. Daí chegou na parte que acabava o filme, né? E eu, opa, tem mais. Sabe, tipo, e agora? Então, vamos lá. Eu fiquei feliz por isso, de repente até gostei e tal. E outra coisa que é muito legal, as questões de diferença do livro pro filme, que toda parte do livro, não parte, é parte que eu digo todo ato do livro, né? Ele começa com a mesma pergunta, que até foi uma frase de abertura, né? Aquela, então, o que é que vai ser, hein? Em cada vez que ele usa essa frase, ele tá num contexto diferente e acontecem coisas diferentes, sabe? Essa é uma forma de transição que eu achei muito bacana do livro, que não tem no filme, logicamente, porque não teria como explicar, né? Mas ele na prisão, ele solto depois, ele antes no bar com os amigos, então, acho legal registrar aqui que é bem, bem amarradinho, bem, bem escrito esse livro. Ele tem uma série, ele tem uma personalidade própria, né? Não só pela linguagem, a gíria, esse tipo de narrativa que você falou, ele tem uma linguagem muito própria, assim. Isso traz riquezas a mais pro livro, assim. Eu acho que os pontos altos desse livro, desse filme, são a linguagem na Nadsati, que é muito legal mesmo. A imersão que o livro te propicia é muito grande, tu realmente tá numa gangue, tu tá vendo jovens arruaceiros que tu não conhece, que não fazem parte do teu tempo, mas estão agindo lá na tua cidade, sabe? E tu tá perdido nesse meio, e é muito legal. E a empatia do Alex. O Alex é um personagem muito bom mesmo, assim. Talvez por ele ser esse cara mal e ele exacerbar isso, não guardar pra ele, sabe? Que faça com que a gente tenha tanta empatia por ele, ou mesmo não gostando, de repente, não fazendo o que ele faria, mas admirando a coragem que ele tem, sabe? E leiam um livro e vejam um filme, e releiam um livro e revejam um filme, porque reassistam, né? Que vale muito a pena e é muito bom. Can you spare some cotter, me brother? Can you spare some cotter, me brother? Can you spare some cotter, me brother? Thanks, brother. Então, chegando agora sim na última parte do Livrocast, momento de jabá. Comecei pelo Kaleo antes, então vou começar pelo Leno Estranho da Noite. Cara, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter pedido pra participar e muito obrigado por ter sido especialista hoje e por ter agregado tanto. Então, só que não. Fica né? à vontade, cara. Não, claro que, pô, pelo amor de Deus. Quem ouviu concordou comigo. Não tem, não tem essa. Falando sério agora, muito obrigado. Não, eu agradeço, como eu disse lá no começo, feliz de participar. O Livrocast a gente tem lá no Freecast. Como padrinhos nossos, né? Que tudo começou aqui de alguma forma. Dom Coleone, né? Achou legal, né? E, pô, é legal você poder ser participar de um podcast que você ouve, e acho muito bacana isso. E quem quiser conhecer mais o Freecast, a gente fala bastante sobre variedades, traz umas entrevistas bacanas. Pode ver lá no site, que é o www.areafreak.com.br, ou no Facebook, que é o facebook.com/areafreak. Mais uma vez, obrigado. Aí te pergunto, Leno, o podcast é de graça? Como assim? É porque dá pra mundo. Na pronúncia fica Freecast, né? Caraca, velho, o Diego tem 7 sentidos, não é possível, cara. E eu não vi essa vindo, cara. O pior foi isso. Ninguém nunca vê. Mas é muito importante saber se é de graça ou se é pago, né? É de graça. Mas é de graça, imagina eu que é de graça, né? Eu nunca paguei nada, pelo menos. É que o meu inglês macarrônico, que seria Freecast. É de graça, né? E agora a sua vez, Kaleo. Falei que o senhor voltaria para o Livrocast para gravar no episódio do Livrocast em si. Chegou a vez, cara, fique à vontade, fale do seu podcast, o pessoal comentar lá, né? Reforce a mensagem subliminar, entre aspas. Então é isso aí, pessoal. E se você gostou da minha participação aqui no Livrocast, que eu espero que você tenha gostado, vai lá no desventura.com.br ou no desventuracast.com.br. A gente é meio nômade, a gente lança podcast quando eu tenho tempo de editar. No caso, faz uns 2 meses, mas tá pra sair um, tá no forno já. E quando a gente tá esperado, sai tipo uns 3, 4 casts em um mês, assim. A gente é meio nômade na internet, mas estamos aí. E, cara, é sempre bacana gravar com o Marcelo, com o Diego, mesmo com as piadas do Diego. É sempre bacana gravar. Como assim, cara? É duro. Mais respeito, tá? Hoje é meu aniversário. É verdade. Quer dizer, pelo menos não no dia da publicação, né? Mas no dia da gravação é meu aniversário. Porque eu também vou editar quando tiver tempo e publicar quando tiver tempo. E também porque eu não tinha nada melhor pra fazer no meu aniversário, aí eu vim gravar um podcast. Né? Que vida triste, né, Diego? Que maravilha, né, cara? Termine seu momento jabá, por favor. É isso aí, então. Me siga no Twitter também, né? @GuilhermeKaleo. Estou lá quase todo dia comentando alguma coisa. Hoje eu tô comentando como estou triste pelo filme do Aquaman ter sido anunciado. E é isso, e pessoal, comente aí no Livrocast, né? Já que eu pedi pra vocês comentarem lá no Desventura, comente agora no Livrocast. Ah, é. Guilherme, muito obrigado, cara, por ter topado gravar com a gente. O Leno, muito bem-vindo também. Espero que volte mais vezes, cara. Depois passe mais livros. Já passou um, né? Já coloquei o som na pauta mais vezes. Diego, quer falar alguma coisa, cara? Não, chega, cara. Não, agora chega. Não quero falar mais nada. Chega. Mas então, assim, uma coisa... Se eu falar mais, vocês vão bater. Não vamos. Uma coisa que acho legal, só fechar o episódio, né? Falamos hoje de um clássico, tanto na literatura quanto nos cinemas. E, cara, o que tem de monografia, de pós-graduação, de tese, de sei lá o que, sobre essa obra, não é brincadeira. Eu já vi vários nas faculdades que eu frequentei. E, assim, eu sei que a gente passou longe de falar sobre tudo nesse cast. A gente queria mais apresentar a obra pra vocês e motivar a leitura. Eu espero que vocês gostado e que a gente tenha conseguido honrar nosso objetivo. Eu acho que nós quatro saímos felizes do cast de hoje, né? Sem dúvida, cara. Sem dúvida. Estou super feliz de falar sobre uma das maiores obras do cinema e da literatura, né? É que tem muita questão de semiótica, muita questão de narrativa, de interpretação personalizada e, enfim, não era nosso objetivo hoje. Laranja Mecânica pode render um podcast para cada capítulo do livro. Facilmente. Mas então, esse é o nosso objetivo. Espero que vocês, do outro lado, comprem o livro, se não ganharam a promoção, né, do sorteio de hoje. Que vocês leiam a obra, vejam o filme. Marcelo, vou deixar um parênteses aqui. Mesmo que ganhe o livro no sorteio de hoje, vale muito comprar a edição de 50 anos da editora Aleph. Tá muito bacana. Tem uns materiais extras bem bacanas. Tipo, tem ilustrações do Dave McKean, cara. O Dave McKean foi quem ilustrou o Sandman. Cara, mas eu tenho essa edição e não olhei. Eu quis deixar ela de cantinho, bonitinha lá, porque ela é mais cara também, né? Marcelo, pelo menos, olha as figurinhas. Aqui embaixo na postagem tem o link tanto da edição normal quanto da edição especial de 50 anos, então. E se for comprar, lógico, compra aqui no link embaixo. É isso aí. É isso aí. Mas então o LivroCast de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Galera, passou da meia-noite, é aniversário do Diego. Quando ele voltar, vamos cantar parabéns pra ele. Isso vai ser vergonhoso pra caralho, mas tamo aí, né? Grava aí, por favor. Tô gravando já. Não sabia. Pior que eu ia fazer alguma piadinha dessa durante a gravação, tá ligado? Na verdade, acho que deu meia-noite, ele derrubou a conexão e abriu o champanhe. Será, cara? Porra, essa bateria pra ajudar ainda. Ó, ele vai tentar entrar pelo 3G, cara. Sério? É, ele, no Facebook aqui, acho que deu pau mesmo. Vou pegar o fone do iPhone e ligar no 3G. Esse vai, né? Deu zica. Que bom que a gente pode gravar, que senão... Diego voltou? Acho que agora ele conseguiu. Diego? Diego voltou. Opa. No 3, então, galera. Tá. Só um parênteses aqui. Sabe o bug do milênio? Aham. Isso sempre acontece quando vira dia 12 de agosto pro dia 13. É sério mesmo? Ah, não acredito. Sim. O Leno tinha uma versão alternativa pra tua queda agora, Diego. Contei, Leno. Falei que deu meia-noite, virou teu aniversário, se derrubou a ligação pra abrir o champanhe. Parabéns pra você. É o parabéns mais animado da podosfera. Muitas felicidades. Tá. Tá. Já que ninguém me acompanhou, vamos parar de gravar. Parabéns, Diego. Felicidades, cara. Não, tá batendo palco aqui, gente. Felicidades! Quantos daninhos, Diego? 28. Viu? Tá mais velho que o Alex já. Caralho, tá velho. Pior que, se eu não me engano, o Alex do filme tem 28. Sério? É, eu tenho quase certeza. Parabéns, Diego. Já pode ser delinquente agora. Pronto, já dei o meu parabéns pro Diego no Facebook. Não tem mais responsabilidades. Valeu. Agora o cara, dei parabéns pra ele pessoalmente, entre aspas, agora, né? Se não der depois no Facebook, não valeu. É isso, né? Exatamente. Hoje em dia, essa regra, né? Hoje em dia vale o parabéns no Facebook, né, cara? E só, né? E só.